Portal do Arrocha. Se é pra beber cachaça, que beba com a gente. Quer vir onde cá? O estourado Patrick Paredão. Vem com a gente assim. Todo mundo tá vendo esta confusão da sua boca com seu coração. Você fala uma coisa, o coração é outra. Mas só que eu sei quem tá com razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um eu bom. E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo. Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca. Esqueceu, foi boa. E quando se bebe umas coisas, me liga feito louca. Esqueceu, foi boa. Filha, aí que tá de boa. Sua boca com seu coração. Cê fala uma coisa, o coração quer outra. Mas só que eu sei quem tá com razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um eu bom. E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo. Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca. Esqueceu, foi boa. E quando se bebe umas coisas, me liga feito louca. Esqueceu, foi boa. Melhor.